é. Oh, na, na, na, na. Pós-quarentena, a mim que levava o pai à terra. Tomo estranhas quentes, vou beleza. A mim tem pilão de pequena. Pós-quarentena, a mim que levava o pai à terra. Fazer tudo esse tempo vale pena. A mim cunha pilão de pequena. Um que leva pra mim dele. Mostrar pra morar a vez é cesárea viver. João queria levar pra casa tututa. Que pra vou respirar música. Doçura do sal de Cabo Verde. Eternidade é pouco tempo a fazer com querer fazer má pó. Seu cheio de estrelas no praia deserto. Sou Marla Manos. E sufja minha joia, minha cor. Tá sentindo este fazer amor. Minha linda tá sentindo meu toque. Distância que a porra é chablos. Pós-quarentena, a mim que levava o pai à terra. Pra mostrar as quentes, vou beleza. A mim tinha pilão de pequena. Pós-quarentena, a mim que levava o pai à terra. Fazer tudo esse tempo vale pena. A mim cunha pilão de pequena. Me cubo dentro, minha carota gira Santiago inteiro. Queria levar um pôr de apor do sol riba gotelo. Cameste leva pra fogo. Pra morrer menina boi quente. Ai menina boi quente. Eternidade é pouco tempo a fazer com quem fazer má boa. Seu cheio de estrelas no praia deserto. Sou Marla Manos. E sufja minha joia, minha cota. Sentindo este fazer amor. Minha linda tá sentindo meu toque. Distância que a porra é chablos. Pós-quarentena, a mim que levava o pai à terra. Um crê